Ok, agora o controle é 080, voo no 192. para 5R0, a mesma falou que seria a posição 1 no parte 3. 1 no parte 3? Afirma. Ok, eu vou puxar mais pra frente um pouco, mas parece que tem uma aeronave da Azul parada lá. Posição 1 no Lima, no parte 3. Ok, vou puxar mais um pouco, obrigado. Salvador, Oscar Charlie Delta, estacionado 1 Lima, parte 3, obrigado. Gente. Bom dia, atualizado João Pessoa, a rota atualizou no site. Número de voo 370, saída Pucca, transição Caju, curva esquerda após a colagem. Transponder 5447, contra Salvador 120, décimo 80. Afirmativo, autorizado João Pessoa no 370, rota conforme, é temperatura do Lula 7, decolando no 0, na saída Pucca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5447, o controle Salvador 120, 3520. que o Cessna 3520 está com 101 a bordo, 1210, São Gonçalo. Cessna 3520, eu estou ligado, Kai. E a parte 1 está frente, reporte pronto. Ponto espera, pista no zero, ajuste altímetro no zero no meio. Parte 1 no link, a ponte 0 no 0, deixa para pronto, Cessna 3520. Torre, Salvador, bom dia, Gol 972. Torre 972, muito bom dia, ajuste no 06, reporte visual com o campo. Parei, Gol 972. Gol 1972. Gente, Gol 1972, autorizado pouso. Pistão a zero, vento 970 graus, 919, só uma pista malhada. 7 livre pouso, pistão a zero, Gol 1972. Confira com o vento? 190 graus, 109. 7, Gol 1972. Gol 1973 na noite, prepare São Gol 1, Leda, Motiva, aguardo no cópia. Ali mantém que avistar no zero, são 3520. Ali mantém no zero, 3520. Hello, Gear, Grimia, 1911. Antena 1911, send invite to copy. Send invite to copy, Antena 1911. Do we expect delay for departure? Go 1172, solo 16, libera direita, prossegue Alfa Juliet, posição 07, parte 1. Alfa Juliet, posição 7, parte 1, go 1172. Alright, you know 1911, good to push shift inside. Então, 3520, pousada Coagem, pistão 0, vento no 8, 0 graus, 1 ao norte. Iniciando 3520. Go ahead. Station 1901, could you confirm please? Station 520, decolar 12-8, chame controle de Salvador, 120-8, vovô. Obrigado, bom dia, Station 1901. Station 1901, tower. Roger for Station 1911. Could you confirm your request please? Request is to Station Buenos Aires. Are you ready for copy? Ready for copy. Stay safe at level 380. Take off runway 10, right turn. Tango 1, departure. Delta, Oscar, Kilo, Lima, uniform transition. Via upper Zulu 44, then according to the rules. It's clock 5456. Salvador departure control 120.8. Copy, Salvador to Ezeiza, 380, I didn't copy, so right after airborne, didn't copy departure, squawk, 5456. Departure, Salvo 1, departure, Sierra Alpha, November, Victor Oscar 1, Delta, uniform, Kilo Lima, uniform transition, Salvo 1, departure, Buffalo transition, via upper Zulu 44, then according to the plan route, and some of the departure frequency 120.8. Sunny by Anzina, 19911. Check the route. Go ahead. Copy, Sierra Alpha November Victor Oscar 1 departure, transition Dolco. Uniform Zulu 44. After departure contact 120.8, is correct? It's correct, transition 1901. Argentina 1911. I'm ready for push back in the setup. I call you up, push and start up. 173, vamos fazer. Tá ligado, Guarulhos, a rota Pedro 10 Taubaté, nível de voo 360. Saindo, São João 1, Leda, transição morte, vá, curva direita para o decolagem. Transponder 5455, controle Salvador 120, vez morte 0. Bom, 1973, cuidamento correto, então puxa o bloco de funcionamento. Semana para o teste funcionamento. Bom, 1973, para o teste funcionamento, está 08. Tem chamada, número 2, setor. Alfa para o voo 1937-72, confirmado. Então, 1-1-6-3-0-4, parte 1, ataque Índia, reporte de um ponto de espera, 1-0, o ajuste no 0 no meio. autorizada a ganhar a colapso, soma 0, vento 1, 0 graus, 159. Sou 1-1-7-3, meu calado 3-8-5-3-1-2-0, 1-2-0-8-0, 1-1-7-3, obrigado. go ahead. Ready to push and set up. Stand number 10. Ready to push and set up. Call me right to back to engine 1911. Call you back to engine 1911. Bom dia, Rua 561, informação ao céu no 62, autorização da Leão. Zona 561, vai escolher por gentileza, prepare São Bruno, Leda, transição morte. Vai poder confirmar o nível solicitado? 380, aguarda o 561. O Bruno 561, né? Falam que estamos sem o consumo nível 360. Copia agora a coordenação. Copia 360. 3 Galeão, a rota Pícolo 44, seguro, rota November 857, Moço, nível de voo 360. Saída São João, Leda, transição Zóquilo. Curva direita após decolagem. Transponder 5465, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Galeão 360, nação Ruano Leta, Toclo. Via Pedro 44, seguro, até novembro 857, Moslo. 5465 no transponder 108, após o voo no 561. Gente, o voo 561, que seja vista correta, chamando o puxo de adicionamento. Chama a puxação no voo 561. Antena 1911. Antena 1911. Please text my name from Texas to India. You call the road, you hold the phone, 1010. Turn 8106. We're supposed to be from India, 1111, 1010. We call you there.